no mundo o preconceito acabou, mas não é verdade. E provar agora eu vou que infelizmente o preconceito ainda existe, a violência que ele causa todo dia. O mundo assim, mas veja só vocês, que um dia eu fui até a cidade, estava contente, pois iria a um baile. Na porta fui barrado por um branco e alemão e disseram pra mim: sinto muito, mas aqui dentro você não pode entrar. Por que, otário? São normas da casa. Normas da casa? É, normas da casa. Normas da casa, caralho, é porque eu sou negrão, meu irmão. E aí, MT Bronx? Pode crer. Dizia meu pai que meu grande bisavô foi escravo e sofria muito preconceito de cor. Me alego enteredado dos meus antepassados, pois sou negro, me orgulho, não estou envergonhado. Nós somos uma raça humilhada e sofrida, que vem procurando há muito tempo uma saída. Sempre esteve por baixo e até hoje é enganado, mesmo nossa liberdade ainda é um escravo. Tudo o que faz é tido como sem valor, é assim que ele sofre com a carência de amor. Paixão, bandido e ladrão, e muitas vezes inocente é levado pra prisão. No mundo a maioria dos negros é pobre, é difícil de achar um que seja nobre, mas nem sempre a riqueza é a solução. E o que vale realmente é ter amor no coração. Por que o preconceito? Por que o preconceito? Por que o preconceito? Por que o preconceito de cor? Mas amor, o negro é difícil de se ter, e é assim que nos tratam. E o que se vai fazer, sinceramente não sei onde iremos parar. O mundo está perdido e não tem como mudar. Nos últimos anos o preconceito aumentou, a união entre as raças que era pouca se acabou. A África do Sul é um pouco de violência, onde brancos e negros se travam com frequência. Dizia meu pai que meu grande bisavô foi escravo e sofria muito preconceito de cor. Me alego em ter herdado dos meus antepassados, pois sou negro, me orgulho, não estou envergonhado. Nós somos uma raça humilhada e sofrida, que vem procurando há muito tempo uma saída. Sempre esteve por baixo e até hoje é enganado, mesmo nossa liberdade ainda é um escravo. Tudo o que faz é tido como sem valor, é assim que ele sofre com a carência de amor. Paixão, bandido e ladrão, e muitas vezes inocente é levado pra prisão. No mundo a maioria dos negros é pobre, é difícil de achar um que seja nobre, mas nem sempre a riqueza é a solução. E o que vale realmente é ter amor no coração. Por que o preconceito? Por que o preconceito? Por que o preconceito? Por que o preconceito de cor? Deveriam se lembrar que todos nós somos iguais. Só assim teriam fim as lutas raciais, mas preferem se lembrar de um maldito poder e que se danem os negros e as pessoas que irão morrer. É lamentável saber que o homem pensa assim. O que deseja para o próximo é o seu próprio fim. Só que ainda há pessoas que lutam pelo bem e que pensam como eu e vocês também. Talvez um dia consigamos com isso acabar. Nesse dia as raças vão se confraternizar, falou? Deveriam celebrar que todos são iguais. Só assim teriam fim as lutas raciais. Mas prefere celebrar do maldito poder e que se dane as pessoas que irão morrer. É lamentável saber que o homem pensa assim e que desejam para o próximo é seu próprio fim. Mas ainda há pessoas que lutam pelo bem e pensam como eu e vocês também. Talvez um dia consigamos com isso acabar. Nesse dia as raças vão se confraternizar. É difícil, mas não custará nada tentar. E é por isso que eu lhe peço, irmão, põe a mão na consciência. Thank you.